Tu estás livre, eu estou livre. E há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Tu estás só e eu, mas só estou. E tu tens o meu olhar. Tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Variações, António, viva! Variações, viva António! Variações.